16 até Belo Horizonte, seguida direto para a posição Trivi e após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5575 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Da 340 Guarulhos via Pessoa, meia após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme, decolando da 10 com curva direita na saída da Elde e da Bride, 5575 ao transponder, 1208 ao controle após 6749, está no gate 2. No gate 2, chama para acionamento, confirmando o transponder 5575, web 6749. Afirmativo, 5575. Correto, chama para puxa. Solo pushback acionamento 6749, gate 2. Né, 6749 autorizado, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Autorizado, 1014, chama táxi 6749. Quebec, saneamento objeto 5898 no 10. Autorizado, o altímetro no 014, chama para o táxi, web 5898. Autorizado, chama táxi 514, objeto 5898. Para o táxi web 6749, 145 a bordo, 4 horas e 10, alterna com 20. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. A livre chama no ponto de espera o 6749. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973 cruza o 205 para 1250. 5717, aguarde um instante, expectativa de 2 minutos para o push, ok? Está livre acionamento, aguardando para o push. Controle de Duna descendo para 2000, Rio 5973. Solo, ponto de espera pronto, 6749. 6749, autorizado a linha de decolada 10, vento é 020 graus com 4 nós. Autorizado a linha de decolar, 6749. Para o táxi 5898, PLB 104, autonomia 3 horas e meia, alternando Brasília. Para o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, chame no ponto de espera pronto para a decolagem. Livre táxi, Pátio 1, Índia Alfa, chama no ponto de espera, 5898. Web 5717, uma aeronave da companhia vai taxiar a sua cauda dentro de alguns instantes. Coordene com a equipe de solo, assim que ela estiver liberado, está autorizado o seu push, chame para o táxi. Nova Fatango, bom dia, sem identificação. Nativo. Estamos, confere, agora sobre contato radar, 63 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha a princípio a pro de Salvador ao Bravo, Alfa Tango. L6749 decolou 03, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 7208, obrigado, 6749. Controle Salvador, bom dia, o 6749 decolou passando 1900 na sua escuta. Web 6749, bom dia, subcontato radar, sobe ao 340. Está presente, vando Leda após Leda Bridge. Leda da presente após Bridge, 6749, obrigado. Próximo do ponto de espera, pronto, 5898. Web 5898, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é variável com 3 nós. Autorizado a linha de decolada 10. Iniciando posto 5717. O altímetro 1014 chame táxi. Sete 5973, está livre de restrições à frente, autorizado a assinar a LSX e reporte estabilizado. Autorizado ao ILSXA, vai reportar estabilizado o Rio 5973. Iniciado FGT-8943. Ciente, autorizado. Web 6749, controle. Prossiga, 6749. 6749, da presente voa bridge restrito, nível de voo 240. Bridge restrito 240, 6749, obrigado. B5898, decolou 07, o controle em 120.8, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, Web 5898. 5898 da Web, bom dia, sob contato radar, sob o 340 da presente voa Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, após Leda Bridge, Web 5898. Bravo Alfa, Tango da presente, Rui Coral. Gente, está autorizado, Bravo Alfa Tango. Próximo, 5717. Web 5717, autorizado a linha de decolada 10, o vento é 010 graus com 4 nós. Linha de decola 0577. Objeto 6749 para informação, tráfego, motivo de sua restrição, está agora à posição de 11 horas, 57 milhas, rumo posto, mantendo 250. Afirmativo, 6749 está assistindo. 6749 está presente, chama Recife no 251, no alternando no 3325. 251, na alterna 3325, 6749. Estabilizando agora, senhor. Web 5717 decolou ao Zuno 1, controle em 120 decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Salvador, objeto 5717, boa noite. 5717 da Web, boa noite, subcontato radar Sabel 340, da saída presente para o Adleda, pro Adleda Bridge. 340, da presente Leda, Leda Bridge, 5797, obrigado. Objeto 5898, restrito nível de voo 240. Já vou, tá livre pouso, Rio 5973. 7, controle. 5898 da Web, objeto 5898, restrito nível de voo 240. 240, restrito, objeto 5898. 5898, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251-3325, obrigado. Confirma o vento para o 5973. Variável do setor nordeste com 3 nós. Obrigado. Alô, Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee, aguarde. Alfa Yankee Yankee, prossiga. Gostaria de solicitar autorização do reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, ponte número 3. Aguarde um instante para iniciar Alfa Yankee Yankee. Ok, senhor. Rio 5973, seu solo aos 1-4, prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Estou seguindo o táxi pela Alfa e Kilo, Pátio 3, o Rio 5973. R5717, chama Recife no 251, alternando no 3325. 251 no 3325. Salvador, bom dia, com 804, informação Gol. Boa noite, 04, bom dia, voa Pelo, desce para 4 mil pés, ajustado 1014. Pelo, 4 mil pés, 1014, manual 04.